458 da nossa Arpa Cristã. Guia meus passos. Guia meus passos, Senhor Jesus, Senhor de consolação. Leva-me à estrada da tua luz, à fonte do teu perdão. Lá fora és a chorar, sem Deus, sem luz, sem lar. Ó pecador, ouve, Senhor, a queixa. Thank you. tchau.